Solta pra cá, ó. Oh, avisa o verão que vai chegar quente a nós. Tô facinho, tô facinho, facinho, facinho. Tô facinho também, viu, ladrona? Vem, novinha, que hoje eu tô facinho. Vem, novinha, que hoje eu tô facinho. Vem, novinha, que hoje eu tô facinho. Vem, novinha, que hoje eu tô facinho. Você quer, toma, quer. Você quer, toma, quer. Você quer, toma, quer. Você quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, quer. Hoje eu tô facinho, vem, novinha. Hoje eu tô facinho, vem, novinha. Que eu já tô facinho. Toma, quer, toma, quer, toma, quer. Toma, quer, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, quer, toma, quer, toma, quer, toma, toma, toma, quer, toma. Oi! Tu pediu de ler, amor. Pra culpa de quem, mãe? Ei, Pedro Bora! É sala 7, ladrão.